da fase grupos da Liga dos Campeões de Futebol, a ameaça do Benfica sobre a Taça da Liga, Moncho Ope já não é o selecionador nacional de basquetebol. São alguns os temas para desenvolver na edição desta quarta-feira, 15 de setembro, do Desporto Antena. Voltamos já! As suas noites na Antena Web estão melhores do que nunca. Às quartas-feiras, entre as 21 e as 24, Joana Santos traz-lhe uma noite para todos. Música, boa disposição, histórias de vida, curiosidades, muita coisa que há para descobrir e para viver nestas noites entre todos. Às quartas-feiras, entre as 21 e as 24, só aqui na sua Rádio Antena Web. Tudo na vida tem um ponto de partida, na Antena Web também. De segunda à sexta-feira, entre as 11 e as 11h45, Joana Santos dá o ponto de partida para mais um dia repleto de músicas, pensamentos e boa disposição. Ponto de partida, entre as 11 e as 11h45, com Joana Santos, na Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola. Um programa diário de segunda a sexta-feira, que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola. Um programa da EPAGRI, de segunda a sexta-feira, entre as 11h50 e o meio-dia. Aqui, na Antena Web. Excelentes misturas. Uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Benfica estreou-se com uma vitória na fase grupos da Liga dos Campeões de Futebol. Ontem à noite, no Estádio da Luz, os campeões nacionais apadrinharam a estreia do Apoel Tel Aviv na prova, mas a equipa portuguesa não quis entrar na festa israelita. Venceu por 2-0. O resultado começou a ser construído por Luizão, aos 20 minutos. Um belo remate dentro da grande área. O defesa brasileiro inaugurou o marcador e deu maior tranquilidade aos encarnados. Com Pablo Aimar em destaque, o segundo gol surgiu na segunda parte, aos 68 minutos, quando Cardoso encostou para o 2-0. No entanto, esse momento ficou marcado por um coro de assobios dos adeptos portugueses ao jogador paraguaio. Veiado minutos antes do tempo, Óscar Cardoso optou por não festejar o golo e mandou calar os adeptos do Benfica com um gesto, que reagiram negativamente à atitude do avançado. O Benfica depois controlou a partida, mas o Apoel ainda enviou uma bola à barra da baliza de Roberto. Com a vitória por 2-0, a equipa orientada por Jorge Jesus é líder do Grupo B. O Lyon também venceu o Schalke 04, mas apenas por 1-0. O gol dos franceses foi alcançado aos 21 minutos da autoria do internacional brasileiro Michel Bastos. Em relação aos outros resultados de ontem à noite, as equipas espanholas entraram em grande estilo na Liga dos Campeões ao golearem os respectivos adversários. O Barcelona, em Camp Nou, até esteve a perder com o Panathinaikos por 1-0, mas a vantagem grega foi anulada 2 minutos depois e os catalães seguiram para um triunfo tranquilo que só parou no 5-1. E Messi ainda falhou uma grande penalidade. Também de forma fácil, o Valencia foi à Turquia vencer o Bursaspor por 4-0. Ricardo Costa foi titular, Manuel Fernandes suplente utilizado e Miguel não saiu do banco de suplentes. Embora não tenha conquistado os 3 pontos, o Werder Bremen, do Hugo Almeida, conseguiu um bom resultado ao empatar em casa a 2 bolas com o Tottenham. Esteve a perder por 2-0, mas o internacional português deu início à recuperação, marcando o gol que reduziu a desvantagem alemã na altura. O campeão europeu, o Inter Milão, não foi além de um empate a 2 bolas na Holanda contra o Twente, e o Manchester United também não conseguiu triunfar em casa sobre o Glasgow Rangers, 0-0 no marcador. O próximo selecionador nacional de futebol deverá ser conhecido até ao final desta semana. A Rádio Renascença adiantou ontem que a Federação Portuguesa de Futebol deve anunciar o substituto de Carlos Queiroz nos próximos dias. A pré-convocatória para os jogadores que atuam em ligas estrangeiras vai sair a 20 de setembro e já poderá ser divulgada por um novo selecionador. A próxima segunda-feira está então apontada como o primeiro dia oficial do novo selecionador português, quando o próprio, escolhido e anunciado pela FEF nos próximos dias, divulgar a lista de jogadores pré-convocados que atuam em campeonatos estrangeiros. De acordo com a Renascença, Gilberto Madeira está em negociações e, apesar de surgirem várias ofertas para a função, o nome de Paulo Bento assume cada vez mais importância. O contrato que vai ser oferecido ao novo selecionador nacional deve rondar os 15 meses, havendo a possibilidade automática de o vínculo ser prolongado se a equipa das esquinas garantir o apuramento para a fase final do Europeu 2012. Portugal continua no 8º lugar na tabela da FIFA. O ranking do mês de setembro mantém as mesmas equipas nos 10 primeiros lugares. No topo da tabela permanece a campeã do mundo Espanha, seguida pela Holanda, vice-campeã. O Brasil foi ultrapassado pela Alemanha, que agora chega ao pódio. O Uruguai protagonizou uma excelente campanha no Mundial da África do Sul, onde desceu uma posição na tabela, ocupa agora o 7º lugar, trocou com a Inglaterra, que está em 6º. Portugal surge no 8º posto, o top 10 fica completo com Egito e Chile, 9º e 10º classificados, respectivamente. De realçar ainda que a França desceu 6 posições na lista do organismo máximo do futebol. A antiga campeã europeia e mundial é agora 27ª classificada. Então, na lista dos 10 melhores, a Espanha está na frente com 1.824 pontos, segue-se Holanda e Alemanha, Brasil 4º, Argentina 5º, Inglaterra 6º, Uruguai 7º, Portugal 8º com 1.049 pontos, Egito e Chile fecham a lista dos 10 melhores. O Benfica admite faltar a um ou mais jogos da Taça da Liga deste ano. O Clube da Luz defende que a prova está fora do enquadramento legal das competições profissionais. Fonte dos Encarnados disse à agência Lusa que a lei indica que existem tão só 2 competições profissionais organizadas pela Liga, em coordenação com a Federação. São elas a Liga Zone Sagres e a Liga Orangina, 1ª e 2ª Liga. Assim, para o Benfica, e estou a citar a fonte, segundo a lei, só estas competições são de participação obrigatória para os clubes. Para que a Liga possa impor a participação dos clubes na Taça da Liga, terá então que submeter a mesma ao crivo da homologação ministerial via Federação Portuguesa de Futebol. Ou seja, a Taça da Liga só será uma competição profissional quando for reconhecida como tal, após proposta do Conselho Superior de Desporto, defendem os encarnados, que assim deixam um aviso de poderem não aparecer em campo em alguns jogos da Taça da Liga. E recorde-se que o Benfica é o detentor do troféu. Está consumada a primeira chicotada psicológica da época 2010-2011, logo à 4ª jornada. Michel van der Gaag já não é treinador do Marítimo. A rescisão foi amigável, surgiu ontem, depois de uma reunião entre o técnico e o presidente do emblema madeirense. Um empate e 3 derrotas na Liga e a eliminação na Liga Europa, ainda no play-off, terão ditado o destino do técnico holandês que comandava a equipa madeirense desde que Carlos Carvalhal abandonou o cargo para rumar ao Sporting na época passada. O holandês ainda orientou o treino da manhã de ontem, mas o da tarde foi cancelado no seguimento da reunião que decorreu hoje entre o técnico e o presidente do Marítimo, Carlos Pereira. Poucas horas após a saída de Van der Gaag, o Marítimo encontrou o sucessor para o comando da equipa, é Pedro Martins, que até aqui treinava a equipa B dos madeirenses. O novo técnico deverá permanecer como treinador do Marítimo até o final da época e vai ser coadjuvado por Carlos Jorge e Kim, que também faziam parte do corpo técnico da equipa B. Montjo Lopez já não é o selecionador nacional de basquetebol. A Federação Portuguesa informou hoje que o técnico espanhol não vai continuar ao serviço das cores nacionais. Em comunicado enviado à imprensa, a direção federativa garante ainda que nunca negociou a possibilidade de Moncho abandonar o Futebol Clube do Porto para manter o seu contrato com a Federação. A entidade admite mesmo assim que não faz um balanço positivo da acumulação de funções de selecionador nacional e treinador de um clube. A escolha do seu substituto não constitui uma prioridade para a Federação Portuguesa de Basquetebol, segundo o comunicado. A seleção de ténis de mesa concluiu ontem no 11º lugar a participação na competição por equipas no Europeu de Ostrava, na República Checa. Um registro que iguala a melhor classificação de sempre, em 1962, embora desta vez o objetivo inicial até fosse chegar mais alto. Ontem, Portugal começou a perder 3-2 contra a Polónia e ficou por isso afastado da luta pelo 9º posto. Durante a tarde, a Turma das Quinas bateu a Grécia por 3-1, garantindo assim a 11ª posição. Hoje é dia de finais por equipas e por isso a Seleção Nacional teve, e tem, o dia para preparar o arranque das provas pares individuais, que têm lugar a partir de amanhã. O próximo selecionador nacional de rugby vai ser de nacionalidade neozelandesa. O novo treinador deve estrear-se no comando técnico dos Lobos em novembro deste ano, segundo uma fonte da equipa. Sem revelar o nome do técnico escolhido, fonte dos Lobos adiantou que o próximo treinador é neozelandês, que está muito interessado em começar a trabalhar no rugby europeu. Portugal está sem líder desde março, depois de Tomás Moraes, que levou a seleção ao Mundial 2007 em França, ter abandonado o cargo para assumir a função de responsável técnico da Federação Portuguesa de Rugby. Rafael Nadal conquistou o US Open. O tenista espanhol foi obrigado a jogar nos limites para conquistar o único Grand Slam que lhe faltava na carreira. A final decorreu na madrugada de ontem, devido à chuva. Nadal bateu de Novak Djokovic por 6-4, 5-7, 6-4 e 6-2. Com 24 anos, Rafael Nadal tornou-se no jogador mais novo na era Open, desde 1968, a fazer o chamado Grand Slam de carreira, ou seja, vencer os 4 grandes torneios mundiais, Open da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Apenas o quarto nesse período, depois de Rod Laver, André Agassi e Roger Federer, entre os quatro é o mais novo. O espanhol, já vencedor nesta época de Roland Garros e Wimbledon, tornou-se assim também o quarto jogador a conquistar 3 torneios consecutivos do Grand Slam, depois de Laver, Pete Sampras e Federer. Reviravolta no topo da classificação geral da Volta à Espanha em bicicleta. O contrarrelógio de hoje em Penafiel recolocou Vicenzo Nibali com a camisola vermelha. Peter Wellits registou o melhor tempo. Joaquim Rodrigues, anterior líder, caiu para o 5º lugar, tem agora a vida muito difícil, mas assim tudo se irá decidir na subida à Bola do Mundo, onde Nibali e Mosquera partem como favoritos. Na classificação do contrarrelógio de hoje, Wellits, o eslovaco da Colômbia, foi vencedor, 52 minutos e 43 segundos. Denis Menchov foi segundo a 12, Fabian Cancelara terceiro a 37 segundos. Na geral, Nibali, que hoje foi 15º, tem 39 segundos de vantagem sobre Ezequiel Mosquera, hoje 19º. Peter Wellits, o vencedor contra o relógio, subiu para o terceiro, está a 2 minutos de Vincenzo Nibali. As duas rodas a fecharem a edição de hoje do Desporto Antena, voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!